Hoje minha grana trabalha pra mim. Acorde e fique rico, tipo eu fiz assim. Eu sou um gangsta, tipo Jay-Z. Eles dizem que sou melhor, mas eu ainda não morri. O que que tu tá falando, meu nego? Quando tiver triste, tu vai me ligar. Veja bem na frente de quem vai chorar. A lágrima de um homem pode eternizar. Acorde e fique rico. Sonhando em viver igual os rappers vivem. Sempre entendi que eu vivia na crise, quando a única opção é o crime. Eu tive que ir na contramão do bairro. A falta do básico fez querer mais que o necessário. Por isso eu ostento tanto. Fizemos milagres, nego santo. Hoje quem sorri é minha gerente do banco. Empilhando grana, sempre preferindo mais dinheiro do que fama. Vivendo igual lenda todo dia da semana. Agora é fácil, você fala que me ama. Empilhando grana, sempre preferindo mais dinheiro do que fama. Vivendo igual lenda todo dia da semana. Agora é fácil, você fala que me ama. Tão dizendo que eu não sou o cara. Ou coloco 1 milhão no pulso, eu sou o cara. Caras me olhando tipo on guard. Como que ele faz parecer nada? Não assino bets e a mesa tá farta. No Wikipedia, a cidade no mapa. Não me importa saber onde vai dar. Enrola na seda, acende e puxa o quase. Apontando o dedo do meio. Eles vão te chamar de playboy. I just been in for my blood. Deixando o meu bolso cheio. Eles não vão me ver na pior. Essa fala me deixa fora. Empilhando grana, sempre preferindo mais dinheiro do que fama. Vivendo igual lenda todo dia da semana. Agora é fácil, você fala que me ama. Empilhando grana, sempre preferindo mais dinheiro do que fama. Vivendo igual lenda todo dia da semana. Agora é fácil, você fala que me ama.